para todo o litoral paulista, a primeira FM do Guarujá. Sintonize 94.3, Enseada FM, o seu conceito de rádio. O que dizer sobre o encontro de duas pessoas? Muito se falou das sensações e dos sentimentos, das emoções e de tudo mais. Mas e que serve a palavra quando um gesto pode falar mais alto? Bunny's Hotel, onde as pessoas que se encontram valorizam os gestos assim como as palavras. Visite o Bunny's Hotel. Só você poderá descrever aquilo que sentir. Bunny's Hotel, no caminho da Ponte Pêncil, em São Vicente. Trabalhar em grupo não é uma ciência complicada, nem se trata de uma arte para quem tem o dom. Mas é uma forma de aumentar as chances de sucesso da empresa onde você trabalha. O Instituto Psicológico de Santos está com inscrições abertas para o curso Dinâmica de Grupo. Este curso desenvolve a sua capacidade de trabalhar com grupos através das modernas técnicas de dinâmica. Maiores informações pelo telefone 355160. As vagas são limitadas. Você merece o prazer de ser mimado, bem tratado por alguém que tem tudo a ver com você. Alve tem a equipe mais ligeira, conversa genuína e serviço de primeira. Meu Fiat Zero, o jeito que eu quero, com planos que ninguém tem. Alve tem isso. Você merece, você conhece. Alve Veículos, Rua Oswaldo Cruz, 340, Santos. Tudo a ver com você. A Translitoral Turismo tem uma tarifa promocional para você conhecer Roma ou Milão. Que mamma mia! Voo direto São Paulo-Roma ou São Paulo-Milão. Ida e volta por apenas $1.150, incluindo o translado de Santos ao aeroporto de Cumbica, em ônibus especial. Ligue para a Translitoral nos telefones 337849 e 868031. E se é o Bambino? Esta promoção é válida até o dia 30 de maio. A elegância atravessa o tempo e segue os diversos caminhos da moda. Descubra o seu caminho via charme, estilo e beleza. Via 1 Criações, roupa feminina social e esporte fino. Via 1, ponto final de quem procura qualidade nos artigos e no atendimento. A sua personalidade determina o caminho da atualidade. Via 1 Criações, Avenida Epitácio Pessoa, 171, Boqueirão, em Santos. 94,3 Enseada. Para você de classe. Boa noite, 8:04. E nesta segunda-feira, dia 29 de abril de 1991, vamos juntos até às 10. Cíntia Moura e você na rádio de classe feita para pessoas especiais. Começando com Rick Astley.